Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. E aí, rapaziada, beleza? Estamos chegando por aqui na sua rádio favorita. Muita música, muito bate-papo. E por aqui está começando super bem o nosso Programe-se. E para você participar é facinho. Basta indicar 4 músicas para nós. E enviar aí no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Ou se preferir, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, muito prazer. Tamo juntos a partir de agora. E vamos que vamos com muita participação. E a galera mais esperta que pluga aqui na sua rádio e tá curtindo só musicão. Olá, gente! Ó, parabéns, feliz aniversário pra quem troca de idade hoje. Muita saúde, muita paz. E que você seja, acima de tudo, muito feliz. E você que, claro, que você tenha muita saúde. Pra começar bem, a gente manda essa aqui pra Emily, né? Que pediu aí, Kills, acende a luz. Eu sou bacana também do Zezé de Camargo, Luciano, Labirinto. Emicida, Compite, hoje cedo. Pra fechar legal a sequência, tem João Lucas e Marcelo. Se beijar na boca da Sapinho. Vamos curtir aqui no nosso Programe-se, que começa bem. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/Programe-se no ar. Tente enxergar, isso é mais forte que nós dois. Brigas em vão deixam cicatriz. Não há muito o que fazer. Nós sempre falamos que seria pra sempre. Sempre foi difícil entender porquê. Não acredito no azar, acredito nas escolhas. O tempo vai dizer. Me acorde quando tudo acabar. Esse inverno chegar ao fim. Não dá pra desistir da nossa história. Me pegue antes Programe-se com Mironildo Tex. Juntando os pedaços que ainda restam do meu coração. Depois que caí em seus braços, eu me perdi nessa paixão. É um caminho sem rumo, sem volta, um labirinto e eu não acho a porta. Quando me quer, vem me possuir. Fala de amor pra me seduzir. Depois me usa, abusa. Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo. Deixa comigo um adeus, sem nenhum beijo. Deixa aqui tão só, juntando pedaços de mim. Me deixa aqui tão só, juntando pedaços de mim. A porta, quando me quer, vem me possuir. Fala de amor pra me seduzir. Depois me usa, abusa. Deixa comigo a tristeza, leva meu desejo. Deixa comigo um adeus, sem nenhum beijo. Me deixa aqui tão só, juntando pedaços de mim. Me deixa aqui tão só, juntando pedaços de mim. Feito por você. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em 5-5 abrem-se cortinas, estáticas retinas brilham, garoa fina que evita. Meus poemas me trouxe onde eles não habitam. A fama irrita, granadita, cê desacredita. Fantoches, pique, Celso, pita, mentem mortos, tipo meu pai, nem eu me sinto presente. Aí é rima que cês quer, toma duas, três. Farta, vai fartar cada um de vocês num abismo sem volta de festa, ladainha, minha alma afunda igual minha família. Em casa, sozinha, entre putas como um cafetão. Coisas que afetam, sintonia. Como eu sonhei em tá aqui, um dia é crise. Trampo, ideologia, pause. É aqui onde nós entende a ex do baile house. Hoje cedo, quando eu acordei, quando acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Vagabundo, a trilha é um precipício. Penso o melhor, quero salvar o mundo. depois desisti da minha família. E numa luta mais difícil, a frustração vai ser menor, digno de dó. Só o pó vazio, comum que já é moda no século 21. Blacks com voz sagaz gravada contra vilões que sangra quebrada. Só que raps por nós, por paz, mais nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aí os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico triste. Vai perceber, vai ver, se matou e o paraíso não existe. Eu ainda sou emicida da rinha. Lotei casas do sul ao norte, mas esvaziei a minha e vou por aí, Talibã, vendo os boy beber. 2 meses de salário da minha irmã. Renesis, Avelãs, Camarins, fãs globais, mano. Onde ele estava 10 anos atrás, showbiz, como a regra diz, leque. A sociedade vem de Jesus, porque não ia vender rap. O mundo vai se ocupar com seu cifrão, dizendo que a miséria é que carecia de atenção. Hoje cedo, quando eu acordei, eu olhei e não te vi. Eu pensei em tanta coisa. Tive medo. Como eu chorei. Eu chorei. Eu sofri. Em segredo. Hoje cedo. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. João Lucas, a onda agora é beijar na boca. E se beijar na boca, dá sabinho. Se beijar na boca, dá sabinho. Me leva pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Se beijar na boca, dá sabinho. Me leva pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Oh, coisa boa, beijar na boca. Ei, meu Deus, beijar na boca é bom demais, hein, irmão? As meninas ficam loucas, dançando no meio da pista. Quando rola o labirinto, começa a primeira linha. A galera tá no baile, pra dançar, curtir a vida. E se pintar o clima, a gente partir pra cima. Agora eu sou mais eu, agora eu sou mais eu. Eu pego todas na balada com os amigos meus. Eu pego uma no cantinho e outra perto do palco. E se eu tiver meio travado, eu vou beijar sentado. Beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Quem gosta de beijar na boca aí? Eu vou morar na lagoa. Já vai se cacendejar, meu amigo, não. As meninas ficam loucas, dançando no meio da pista. Quando rola uma birita, começa a perder a linha. A galera tá no baile, pra dançar, curtir a vida. E se pintar o clima, a gente partir pra cima. Agora eu sou mais eu, agora eu sou mais eu. Eu pego todas na balada com os amigos meus. Eu pego uma no cantinho e outra perto do palco. E se eu tiver meio travado, eu vou beijar sentado. Se beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho. Me leve pra lagoa, de barco de canoa. É lá que eu vou morar. Obrigado pelo carinho, gente! Então, começamos super bem por aqui com muita música bacana. Teve Gills, Acende a Luz, Zezé de Camargo, Luciano, Emicida, com Pete, não rolou ainda, João Lucas e Marcelo. Daqui a pouquinho tem mais. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E estamos de volta aqui na sua rádio favorita com o nosso Programe-se, feito com a sua participação. Olá, tudo bem? Quer mandar um alô pro Thiaguito de Souza e também pro Luiz Fernando, né, rapaziada, que fazem a produção aqui do nosso Super Programa-se. Agora tem mais participação. Vou mandar essa sequência aqui especial pra galera que tá curtindo a gente aí através da internet. Elisete Paulina na rua, José Gonçalves, tem o Wallace Teixeira, tem a Luciene Nunes, tem a Juscelia de Souza Chaves e tem também a Josilene Ribeiro. Todo mundo plugado aqui no nosso Super Programa-se. Vai então, nosso segundo bloco tá bom demais. NX Zero Ligação, Lady Gaga, Aplause. Falando Lady Gaga, vai estar no Brasil, né? É! E aí, já comprou o ingresso pra curtir a Lady Gaga? Eu já comprei o meu, já tá aqui na minha mão. Tem do seu bacana do Henrique Juliano, não tô valendo nada. Capital Inicial, Sol Entre Nuvens, aqui no nosso Programa-se. Esse é o Programa-se. O Programa-se. Cada noite sem dormir, cada dia que passou, por cada vez que me senti assim, pela grana que eu gastei, pelo tempo que perdi, que foi em vão, e eu fiquei sem ter pra onde ir. Cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te era bom. Mas não vou ficar aqui me lamentando com você. Essa é a última vez que faço essa ligação. Escute bem, porque quando eu desligar, você não vai saber mais nada sobre mim. Chegamos ao fim, o último alô é na verdade um adeus. Esqueça aqueles planos, eles não são mais seus. Cada hora que passou e as mentiras que contou por alguém que talvez deixei de conhecer, pelas cartas que escrevi, a tatuagem que eu fiz pra marcar o que hoje quero esquecer. Cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te queria bem. Mas não vou ficar aqui me lamentando com você. Essa é a última vez que faço essa ligação. Escute bem, porque quando eu desligar, você não vai saber mais nada sobre mim. Chegamos ao fim, o último alô é na verdade um adeus. Esqueça aqueles planos, eles não são mais. Pra você o amanhã nunca existiu, esqueceu tudo que vivemos ontem. Jogou fora dias, meses e lembranças. Nosso tempo você desperdiçou, não há mais nada a fazer. Quando eu desligar, você não vai saber mais nada sobre mim. Chegamos ao fim, o último alô é na verdade um adeus. Esqueça aqueles planos, eles não são mais seus. Eles não são mais seus. Eles não são mais seus. Não são mais. Não são mais seus. Programe-se com Mironildo Tex. Applause, applause.

Programe-se. Programe-se. Beleza, moçada? Daqui a pouquinho pode o nosso break. A gente volta trazendo mais pra você. Dois palitos, eu vou ali e volto já. Com muito, muito, muito, muito mais participação. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Do Programe-se. Estamos de volta aqui no nosso Programe-se. Lembrou aí como é que participa? Anotou direitinho? Não! Então vou falar pra você aqui rapidão, ó. É só indicar quatro músicas, oferecer pra quem você quiser. Manda alô, manda abraço, beija, aperta de mão. Manda lá no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com. Ou se preferir, vai lá na página do Facebook, Programe-se no ar. Facebook.com/Programe-se no ar. E lá você vai curtir suas melhores músicas, deixar o seu recado e ainda mandar aquele alô pra pessoa que você gosta. Deixa eu mandar alô aqui pra Milena da Costa, na Avenida Presidente Vargas. Tem a Michele Vargas Souza, tem a Jaime Amorim, na Rua São Geraldo. Mandar um alô também pra galera do Rio de Janeiro que curte a gente, tá todos os dias plugado com a gente lá na Rocinha. Alô, moçada da Rocinha, seja muito bem-vindo ao nosso super Programe-se. Vamos que vamos então, pra essa turbinha que eu falei ainda há pouco. pouco e pra mais algumas. A gente manda agora Michel Teló, Campola Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil, Naldo Vini, Caipi Fruta, Gabriel Valim, Piradinha, Detonautas, Quem É Você? Fechou a sequência? Vamos ouvir então essas quatro músicas que estão show de bola! Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços, me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você. Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora, estaria te odiando agora. Como se fosse fácil apagar você de mim. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços, me afogaria em seus beijos, me entregaria de bandeja pra você. Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora, estaria te odiando agora. Como se fosse fácil apagar você de mim. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas sem você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Saudade eu tenho toda hora que você me vem na memória. Eu penso 24 horas em você, estou sem tempo pra te esquecer. Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar. Deixa eu me acostumar com a sua ausência. Nildo Tex e o Programe-se. Traz a garrafa que hoje tá de enlouquecer. Vou te pegar, você vai ver. Abre a champanhe, enche a taça pra brindar. Hoje vamos arrebentar. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Já sabe como fazer, como me arrepiar. Pra ficar mais quente, vai mais um drink de caipi fruta. Vem no clima, veste aquela lingerie que alucina. Aquela que eu gosto, aquela bem pequenininha. Então pra sentir prazer, pra fazer o bicho pegar. Pra ficar mais quente, vai mais um whisky com guaraná. Pra cima, a mão pra cima, ei, mão pra cima.

coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. E vou lucrar meu sentimento, eu só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar este amor que vem de dentro. E vou lucrar meu sentimento, eu só sei. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Só sei te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar este amor que vem de dentro e vou lucrar meu sentimento. Eu só sei. Te amar, participe da fanpage do Programe-se, facebook.com/programese-no-ar. Bom demais, gente! Infelizmente o nosso programa se vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã é claro que a gente volta com muito mais músicas, participação, e deixa seu recado aí que a gente vai ler, tá bom? Abraço, um beijo, aperto de mão e eu fui! Tchau, tchau! Você ouviu pela sua rádio, Programe-se!